Uma boa noite a todos. Assim como estamos, vamos orar a Deus. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, Pai. Amém. Obrigado por esse momento onde podemos invocar o Teu nome, onde podemos Te adorar, onde podemos Te louvar e onde podemos preparar o nosso coração para abrir a Tua palavra, Pai. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor continue atuando na nossa vida para a salvação da nossa família. Dá-nos a Tua paz e a Tua graça neste momento e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na reta final da nossa semana de oração. Vocês são talvez aqueles mais perseverantes, né? E nós vamos continuar falando um pouquinho, né? Do princípio ao fim. Mensagens espirituais baseadas nos livros de Gênesis e Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o sábado. E abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versos 1 a 3. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui está a primeira menção na Bíblia ao fato de que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. É a primeira vez que isso ocorre. Ocorre no capítulo 2 do livro de Gênesis. E vocês se lembram que o pecado só vai entrar na vida da humanidade no capítulo 3. Deus deu o sábado no comecinho da criação. No sétimo dia desse planeta, Deus descansou, ele deu o exemplo. E ele separou cada sétimo dia desde então para ser um dia santificado, ou seja, um dia diferente, separado para um propósito santo. Todo dia é dia de adorar a Deus, sim ou não? Sim. Todo dia, a todo momento. A Bíblia vai chegar e dizer assim, orai sem cessar. Não é para orar só no sábado. Também o louvor, também o trabalho missionário, também a busca de Deus deve ocorrer todos os dias. Mas isso não torna todos os dias iguais. Deus separou o sétimo dia da semana, todo sétimo dia da semana, todo sábado, para ser um dia diferente e especial. É com base nessa realidade que nós vamos ler agora Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Quem sabe alguns de vocês conheçam de cor, né? O quarto mandamento da lei de Deus, que fala ali sobre a santificação do dia de sábado como uma lei que está presente nos 10 mandamentos. Lembra que eu conversei com vocês antes de ontem, que é uma vergonha o fato que existem muitos cristãos que dizem crer na Bíblia, que nem mesmo conhecem os 10 mandamentos. Claro que conhecer os 10 mandamentos não salva ninguém, nós não somos salvos pela lei, nem mesmo pela nossa obediência, nós não somos salvos por ela, nós somos salvos por Cristo na cruz do Calvário, que nos redime dos nossos pecados, mas o fato é que para entender o que é o pecado pelo que Jesus Cristo morreu por você, você tem que entender o que é a lei de Deus. Deus diz, não dirás falso testemunho, não minta. Todo mentiroso é um pecador. Não importa se a pessoa diz, ah, eu não acho que é errado. Você pode achar ou não achar o que você quiser. Deus falou, mentir é pecado. Seria muito interessante um ladrão roubar a sua casa, ele é preso saindo do portão com a sua televisão. Aí o policial vai prender ele e diz assim, você não pode me prender, porque eu não creio que roubar é errado. Não importa o que você crê, importa o que Deus diz. E Deus vai dizer uma coisa aqui nos 10 mandamentos, que muitas pessoas não conhecem, mesmo se dizendo cristãs, e outras conhecem, mas não obedecem e nem mesmo querem obedecer. E a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui está o texto daquele mandamento que está estampado no nome dessa igreja, né? Os Adventistas do Sétimo Dia. Aqueles que esperam o breve retorno de Jesus, o advento de Jesus a esse mundo, e reconhecem a palavra de Deus como verdade, o que inclui reconhecer a santidade do sétimo dia da semana. Claro que a identidade adventista, ela deve estar além dessas duas crenças. É importante que você creia que Jesus vai voltar porque isso é verdade. É importante que você creia que o sábado é um dia santo porque isso é verdade. Mas você deve ir além disso. Jesus nos ensinou a perdoar as pessoas que erram contra nós em um só dia, 70 vezes 7. Como é que você age em relação ao perdão daqueles que erram contra você? Você está seguindo Jesus? Você está crendo na sua palavra? Não basta só crer no sábado. Não basta só crer que Jesus vai voltar. Quem sabe o diabo creia nessas duas coisas também. Jesus ensinou, amem uns aos outros. Você está seguindo isso? Você crê nisso? Esse é o alvo da tua vida? E vocês que vieram essa semana aqui, lembram que eu enfatizei bastante essa realidade. Um outro texto importante para a gente entender um pouquinho do sábado é Êxodo capítulo 16, versos 22 até o verso 30. Volta aí um pouquinho na sua Bíblia. Uma página atrás aí, na maioria das Bíblias. Então, Êxodo capítulo 16, a partir do verso 22, a Bíblia vai dizer assim: ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está, e ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Essa é aquela famosa história do maná. O que que era o maná? Deus tirou o povo da escravidão na terra do Egito e conduziu o povo para um deserto. O que que se come no deserto? Areia? Conhece algum ser humano que vive de areia? Você não conhece. O ser humano precisa de cereais, frutas, legumes, verduras, vitaminas, sais minerais, proteínas, etc. É assim que o nosso corpo é mantido. No deserto não tem comida. E aí o que que Deus faz? Deus faz cair sobre o deserto, durante a noite, uma espécie de pão. Aquilo é o maná. Só que Deus falou o seguinte: vocês acordem bem cedinho, antes do sol nascer, e ali o maná vai estar cobrindo a região onde vocês estiverem. Vocês colhem um gômer para cada um, uma quantidade para cada um, e não guardem para o dia seguinte. Aí a Bíblia diz que algumas pessoas duvidaram do que Deus disse. O que que elas fizeram? Pegaram uma quantidade maior e guardaram para o dia seguinte. Vai que no outro dia não cai, né? Então, se não cair no outro dia, eu já estou preparado, eu já tenho duas porções. E a Bíblia diz que essa porção que sobrou apodreceu. Ela não podia ser guardada de um dia para o outro, porque ela apodrecia. Deus ia dar o alimento a cada dia. Lembra também que quando Jesus nos ensina a orar, Ele ensina a gente a orar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nos dá hoje. Nós precisamos do alimento diário e Deus está conosco diariamente para nos alimentar. Quando chega no sexto dia na semana, na sexta-feira, eles percebem que a quantidade de maná está maior do que o comum. Está em dobro. Aí eles vão e colhem em dobro e vão dizer para Moisés: Moisés, olha o que aconteceu. Cada dia tem uma quantidade normal que dá para a gente comer. Hoje tem quantidade em dobro. Aí Moisés fala assim: isso é o que diz o Senhor. Amanhã é o santo sábado. Vocês vão guardar o sábado. Não vão colher a comida nesse dia. Vocês vão guardar da sexta-feira para o sábado. E no sábado não vai estragar a comida. Se você guardasse da segunda para terça, estragava. Do sábado para o domingo, estragava. Mas da sexta para o sábado, não estragava. E essa história é muito importante para a doutrina do sábado. Por quê? Porque quando aconteceu essa história, Deus ainda não tinha dado os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos só vão aparecer em Êxodo 20. Aqui nós estamos ainda em Êxodo 16. Antes de Deus dar os 10 mandamentos. Isso ensina para a gente uma verdade. Lembra que Deus estabeleceu o sábado quando? Lá em Gênesis, lá na criação. Deus criou em 6 dias e separou o 7º dia. Nós podemos inferir pela história de Êxodo 16 que o sábado já era conhecido antes de Deus dar os 10 mandamentos. E quando aquelas pessoas quiseram colher a sua comida no sábado, o que é que Deus diz? Até quando vocês vão recusar obedecer os meus mandamentos? Porque essa lei já era conhecida antes que Deus desse os 10 mandamentos na forma das tábuas de pedra. O que mais? Vamos agora entender um pouquinho sobre o livro do Apocalipse hoje. O livro do Apocalipse é um livro escrito tendo como sua base o Antigo Testamento. Existe no mundo cristão evangélico em especial, mas também entre alguns católicos, a ideia de que o Antigo Testamento é inferior ao Novo Testamento. Existe um pouco dessa ideia. No Antigo Testamento existiam muitas guerras. No Novo Testamento, Jesus é só paz e amor. Existe um pouco dessa ideia. E essa não é uma ideia verdadeira. Existem guerras no Antigo Testamento e existem guerras no Novo Testamento. Vocês se lembram que o próprio livro do Apocalipse diz que a besta e os seus exércitos iriam guerrear contra o Cordeiro e aqueles que seguem o Cordeiro. É guerra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Da mesma forma quanto Deus é bom no Novo Testamento, Deus também é muito bom no Antigo Testamento. Deus dá comida todo dia. Ele não é bom? Então essa ideia de que Antigo Testamento é ruim e Novo Testamento é bom está completamente equivocada. Isso é uma mentira. E isso fica ainda mais claro quando a gente vê o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, mais Novo Testamento que isso, impossível, e que esse livro está construído sob o fundamento do Antigo Testamento. Tanto é verdade que nós estamos aqui estudando, fazendo uma semana de oração inteira, fazendo paralelos entre o quê? Entre o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, e o livro do Apocalipse. Inúmeros temas cruciais presentes no Apocalipse são alusões diretas às mensagens do Antigo Testamento. O Apocalipse fala da criação do mundo. O Antigo Testamento fala da criação do mundo. O Apocalipse fala do pecado. O Antigo Testamento também fala do pecado. O livro do Apocalipse fala de animais, ou seja, bestas, que representam poderes que lutam contra Deus. O livro de Daniel no Antigo Testamento já falava de bestas, animais, que representam reinos que lutam contra Deus. Percebe que a mensagem é a mesma coisa? O que mais? O livro do Apocalipse fala da salvação pelo sangue do Cordeiro. Esse é um tema do Antigo Testamento. Lembra? Livro de Levítico, livro de Êxodo. Todos ensinando que nós, pecadores, deveríamos oferecer um Cordeiro que derramasse o sangue pelos nossos pecados. Esse é um grande tema do Antigo Testamento, presente no livro do Apocalipse. O que mais? A ideia de um santuário celestial. A ideia da Babilônia. A Babilônia ocupa pelo menos dois grandes capítulos do Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. E você percebe a Babilônia desde a Torre de Babel, em Gênesis 11, mas em grandes livros proféticos, por exemplo, livro de Jeremias, livro de Ezequiel, livro de Isaías, falam muito de profecias contra a Babilônia. Você vai encontrar a Babilônia em 2 Crônicas, em 2 Reis, muitos livros do Antigo Testamento. O que mais? Lembra que no Apocalipse tem um livro que é doce na sua boca e amargo no ventre? Em Apocalipse 10, João, ele come um livro e na sua boca é doce, é gostoso. Mas quando esse livro chega lá no estômago, ele é amargo. Essa ideia você encontra também no livro de Ezequiel, que está no Antigo Testamento. A ideia das pragas. Lembra que em Apocalipse 16 caem as 7 últimas pragas? O que acontece quando Deus livra o povo do Egito no Antigo Testamento? Deus manda pragas. É a mesma ideia. O que mais? Lembra que o livro de Isaías fala da seca do rio Eufrates? É aquela mesma ideia do Armagedom, lá no Apocalipse. Depois, a ideia da Nova Jerusalém, que termina o livro do Apocalipse, você já encontra a Nova Jerusalém no livro de Isaías, no Antigo Testamento. Eu estou gastando esse tempo aqui com vocês para vocês perceberem que os mesmos temas do Apocalipse estão encontrados no Antigo Testamento. E se você quer entender Apocalipse, você tem que estudar o quê? Antigo Testamento. Se você não fizer isso, você não vai entender o livro. O que é Babilônia? Não sei. É uma mulher que bebe sangue. Ah, seca um rio. É seca, rio? Seca o rio aqui no Rio Grande do Sul, você já fica preocupado. É o fim do mundo. Se você não entender o Antigo Testamento, você não vai entender o Apocalipse. E algo interessante, porém, é que o livro do Apocalipse, ele não traz citações diretas dos textos do Antigo Testamento. Diferentemente do caso, por exemplo, do Evangelho de Mateus, das cartas de Paulo. Mateus às vezes está escrevendo um evangelho e ele diz assim: Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho para se cumprir o que estava escrito lá no profeta Zacarias. E ele cita a passagem do profeta para mostrar que a vida de Jesus está construída sobre a profecia bíblica. A sua vida já estava demonstrada ali. Ele viria, ele nasceria de uma virgem, ele morreria por nós. Essas eram mensagens já profetizadas no Antigo Testamento. O Apocalipse não faz isso. Ele não cita, olha, como diz Zacarias, como diz Isaías, como diz Joel, como diz Miqueias, é assim, ele não faz isso. Mas o Apocalipse faz alusões gerais, temáticas e linguísticas às ideias presentes no Antigo Testamento. Como nós vimos, a Babilônia, o Eufrates, o pecado, a salvação, o cordeiro que derrama o sangue, etc. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 14, versos 6 a 11. Nós vamos ver agora o texto do Apocalipse que mais se aproxima de uma citação do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, porque ele é muito importante. Nós vamos nos concentrar no verso 7, mas nós vamos ler os versos 6 a 12 para a gente entender o contexto da mensagem. E a Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Texto enigmático. Quem sabe, se você não conhecer bastante da Bíblia, Você não entende muito bem a profundidade e a seriedade do que está sendo dito, mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Olha só o que diz Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o texto do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Olha o que diz o Antigo Testamento. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A frase é idêntica? Não, a frase não é idêntica. Mas ela é muito parecida? É ou não é? Muito parecida. Vocês entendem quando eu quero dizer que o Apocalipse não cita? Ele faz alusões? Não está igual, mas está muito parecido. Você percebe que estão falando da mesma coisa. Portanto, a mais clara alusão do Apocalipse a um texto do Antigo Testamento é uma alusão ao quarto mandamento que pede a santificação do sábado. No livro do Apocalipse, que fala dos últimos dias, das últimas coisas. E isso no contexto da mensagem sobre a queda de Babilônia e da mensagem contra a adoração da besta e do recebimento da sua marca. Marca da besta, queda de Babilônia, são coisas a acontecer no fim dos tempos. E no fim dos tempos, o sábado ainda está sendo pedido. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele fez tudo em 6 dias e descansou no sétimo e separou o sábado para que a gente possa o adorar sem trabalhar. Essa é a mensagem. Agora, diante disso, vamos entender algumas coisas gerais a respeito do sábado. Primeira coisa, como nós já vimos essa noite, a santificação do sábado teve origem no exemplo pessoal de Deus na semana da criação. Deus, ele deu o exemplo de forma pessoal. Ele fez o trabalho dele em 6 dias e descansou no sétimo. E Deus, ele quer imprimir no nosso caráter o caráter dele. Na nossa vida, a vida dele. Por exemplo, Deus ama todas as pessoas. Deus quer imprimir esse amor no nosso caráter. Que a gente aprenda a amar todas as pessoas. Dá pra entender? Deus não quer que ele ame as pessoas e a gente odeia, a gente despreza, a gente rejeita as pessoas. Ele quer que a gente vá junto com ele, seguindo o exemplo dele. Da mesma forma em relação ao sábado. 6 dias de trabalho e o sétimo para Deus. Mais uma coisinha. O sábado foi guardado mesmo antes de Deus dar a lei no Monte Sinai. Existem evangélicos em geral que ensinam que Deus deu a lei para o povo de Israel, certo? Foi lá com Moisés e tal. Então essa lei só serve para aquele povo. Então guardar o sábado não é para você guardar. Era só para aquele povo. Entenderam o argumento deles? Deus não deu isso aí para todo mundo. Ele deu só para o povo de Israel, nos 10 mandamentos. Mas vamos lá. Primeiro, isso não é verdade, porque Deus já pediu para guardar o sábado antes de dar os 10 mandamentos. E se a gente fosse pensar assim, a gente lembra que os mandamentos são 10, não é um mandamento só. Entre os outros 10 mandamentos, quem lembra de algum aí? Cita um dos 10 mandamentos aí. Não matar. Não matar. Então se Deus deu a lei só para Israel, só quem não pode matar é israelita. Você pode matar à vontade. Você pode, certo? Porque Deus deu a lei só para eles. Um outro mandamento. Não tomar seu santo nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Então só israelita que não pode tomar o nome de Deus em vão. A gente pode xingar com o nome de Deus, pode falar mal do nome de Deus, pode usar o nome de Deus em piada. É assim que é a verdade? Não é. São 10 mandamentos para toda a humanidade. E esses 10 mandamentos incluem o mandamento da guarda do sábado. No Novo Testamento, Jesus diz ser ele mesmo, Jesus, o Senhor do sábado. Marcos 2, verso 28. Jesus diz assim: o homem não foi feito por causa do sábado, mas foi o sábado que foi feito por causa do homem, e eu, Jesus, sou o Senhor do sábado. Aí, a gente lembra que no Antigo Testamento está escrito assim: o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor, teu Deus. Êxodo 20, verso 10. O que Jesus está dizendo quando ele diz que ele é o Senhor do sábado? Eu sou o Senhor, teu Deus. Jesus é o Deus eterno que se fez homem. Foi ele mesmo que criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo e deu uma lei: guarde o dia de sábado. Foi o próprio Jesus. O mundo evangélico pega esse texto aqui e diz que Jesus é o Senhor do sábado e ensina uma doutrina demoníaca. E ele diz assim: ah, mas Jesus é o Senhor do sábado, ele deixa a gente transgredir o sábado? Olha a ideia, isso é ridículo. Se ele é o Senhor do sábado, ele é o Deus que criou tudo em 6 dias e descansou no sétimo? É exatamente ele que não permite a profanação do sábado? Você vê como o diabo é astuto e através do mundo evangélico ensina a mentira para o povo? Que coisa terrível. O que mais? Alguns distorcem textos da palavra de Deus para ensinar a abolição do sábado, mas não há um só texto que ensine tal coisa. Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 16. Vamos ler um texto que é muito usado para dizer que o sábado foi abolido no Novo Testamento, que a gente não precisa guardar o sábado. É importante que a gente dê uma olhadinha nesse texto, porque ele é um texto bastante usado e ele fala desse tema. Então vamos analisar um pouco o argumento dos nossos amigos evangélicos. Em geral, são os evangélicos que têm esse tipo de ensinamento. O católico não guarda o sábado, a Igreja Católica não ensina a guardar o sábado, ensina a guardar o domingo, mas a forma como o catolicismo faz isso é de forma diferente. O catolicismo pensa assim: nós somos a Igreja de Jesus, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então a gente manda o povo guardar o domingo. É assim que o catolicismo pensa. O evangélico não pensa assim, mas aí ele tenta buscar textos na Bíblia para dizer que o sábado não é importante. E um desses textos é aí Colossenses 2, verso 16. E a Bíblia diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Está escrito aí que Deus aboliu o sábado. A gente leu o texto. É isso que está escrito aí? Está escrito assim: Deus aboliu o sábado? Não está. A frase é um pouco diferente. Olha, ninguém vos julgue por causa de dia de festa, comida, bebida, lua nova ou sábado. Tudo isso era sombra do que haveria de vir, mas o corpo é de Cristo. Talvez, irmãos, você não saiba o que era a lua nova. Você não saiba o que eram os dias de festa, comida ou bebida, sombra do que haveria de vir. Talvez você não entenda nada disso, mas tem que fazer um malabarismo para querer dizer que isso significa que o sábado não existe mais, que não está claro no texto. O texto é difícil, ele tem uma interpretação coerente, simples, inclusive. Eu não vou explicar exatamente o que esse texto significa. Se você quiser saber mais, eu deixei no computador da igreja uma quantidade mais ou menos de 100 e tantos sermões que eu já preguei por aí. Um desses sermões fala só sobre esse texto, Colossenses 2:16. Se vocês quiserem aprender mais, pedem para alguém aí gravar para vocês, vocês ouvirem no DVD, alguma coisa, no computador. Tá tudo explicado lá. Eu não vou poder explicar agora porque a gente não tem tempo para isso. Simplesmente o que eu quero que fique claro para vocês hoje é que o texto não é claro. O texto não está dizendo claramente que Deus aboliu o sábado. Então, para que você ensine isso em nome desse texto, você está ensinando uma coisa que o texto não ensina. Você está ensinando que a Bíblia não ensina. E aí, com certeza, não adianta você vir querer dizer que a sua mensagem é da Bíblia. Sua mensagem é da sua cabeça. Mas existe um outro texto que fala da abolição dos mandamentos. Abre lá em Efésios 2, verso 15. Vamos dar uma olhadinha nesse outro texto, que é um texto importante também. Muito usado pelo mundo evangélico para pregar a abolição da lei. Ali o texto de Paulo vai dizer assim: que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí está um texto que fala claramente da ideia da abolição dos mandamentos em formas de ordenanças. E o mundo evangélico diz assim: olha, tá vendo? Aí está falando da abolição dos mandamentos, Deus aboliu o sábado. Só que essa é uma ideia que ela vai ter implicações complicadas. Porque a palavra mandamento está no singular ou no plural? Plural. Abolição dos mandamentos. Não é um mandamento só. Você não pode pegar esse texto e dizer que Deus aboliu só o sábado. Você tem que pegar esse texto e ensinar assim: agora nós podemos adorar imagens. Lembra que o Antigo Testamento proibia? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, debaixo na terra, debaixo do mar. Você não deve orar a essas imagens, não deve invocar, não deve adorar, não deve venerar, não deve respeitar como se fossem deuses, como se fossem intercessores. Lembra que o Antigo Testamento proíbe isso, claramente. Então, se você quer ensinar que Jesus aboliu mandamentos no plural, você tem que dizer que hoje eu posso adorar imagens, que a Bíblia condena. Além disso, os mandamentos dizem que não pode matar, que não pode roubar. Se Jesus aboliu os 10 mandamentos, agora eu posso roubar e posso matar. Isso indica que esse texto não está falando dos mandamentos da lei moral de Deus, e sim de inúmeros mandamentos que o povo de Israel tinha que fazer e que hoje a gente não tem que fazer mais. Por exemplo, toda vez que o israelita pecava, ele tinha que matar um cordeiro. Você tem que matar um cordeiro? E aquilo que eles tinham que fazer era mandamentos de Deus. Enquanto Jesus não veio ao mundo, como é que se resolvia o problema do pecado? Matando cordeiros. Depois que Jesus veio, o que ele faz? Ele aboliu essa lei. A gente não se aproxima de Deus matando cordeiro. Hoje a gente entende que o verdadeiro cordeiro não era um bicho, era um ser humano. E esse ser humano era Deus que se fez homem para nos salvar. É por isso que a gente é perdoado dos nossos pecados. O sangue de um cachorro, de um bode, de um carneiro, de um gato, sei lá, de um bicho, não pode salvar ninguém dos seus pecados. Aquilo que acontecia no Antigo Testamento era só um símbolo para ensinar o povo. Um dia vai vir o cordeiro para morrer por vocês, derramar o sangue para salvar a vida de vocês. O livro do Apocalipse vai dizer que o cordeiro é quem? Jesus Cristo. Quando Jesus vem e morre por nós, nós não precisamos mais matar cordeiro nenhum. Então Deus aboliu essa lei. Não foi a lei dos 10 mandamentos, senão a gente poderia matar, roubar, idolatrar, mentir, cobiçar, fazer tudo que Deus proíbe a gente fazer. Então aqui fica claro que essa mal aplicação desses textos para querer dizer que o sábado foi abolido são mentirosos. Mas algumas pessoas dizem assim: que diferença faz guardar o sábado ou guardar a segunda-feira, o domingo, a terça, qualquer dia? Não é uma coisa pequena? É uma diferença pequena? Vamos pensar que eu tiro assim para Deus toda terça-feira. Nesse dia eu não trabalho e eu trabalho nos outros. Trabalho quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E na terça eu descanso. Não é uma diferença pequena em relação a guardar o sábado? Eu acho que é pequeno. Alguém concorda comigo? Quem concorda comigo? É uma coisa pequena mesmo? Eu concordo que é pequeno. Só que é o seguinte. Lá no Jardim do Éden, Eva podia comer todas as frutas. Ela podia comer de todas as árvores. Quantas frutas será que existem no mundo? Umas 100 frutas? Vamos pensar que a gente consiga dizer que tem 100 frutas, 100 árvores frutíferas. Eva podia comer 99. Ela só não podia comer quantas? Uma. 1%. 1% é pouco, não é? É uma diferença pequena. Por causa dessa transgressão pequena, olha só o que aconteceu com o nosso mundo. Todo crime, todo estupro, toda corrupção, toda doença, toda maldade dentro das famílias, toda morte, todo pecado são consequências de uma coisa pequenininha. Algo que é assim, ó, da nossa perspectiva é bobo, né? Ah, mas tinha tanta fruta, deixava ela comer essa também. Mas Deus não permite nem mesmo uma pequena alteração naquilo que ele disse. Se Deus disse amem uns aos outros, não basta gostar uns dos outros. Se o pastor, o padre, quem quer que seja, vem ensinar para você e dizer assim, não precisa amar as pessoas. Só gostar delas já vai para o céu. Está mentindo contra Deus. Que Deus não falou gostem uns dos outros. Amem uns aos outros. Tem diferença entre gostar e amar? Tem. E muita. Nesse caso é muita. Um pouquinho de pecado é pecado. E Jesus morreu pelo pecado. Será que a gente quer pecar? É isso que a gente quer da nossa vida? Não pode se afastar de Deus nem um pouquinho. Deus falou que não pode mentir. Mentirinha pode? Deus falou que não pode roubar. Roubar assim, R$5 só pode. Eu não posso roubar, é R$1 milhão, mas R$5, irmão? R$5 pode, porque é pouco. Por causa de R$5, alguém pode ir pro inferno. Então, entendam a seriedade do que Deus diz. Se Deus tivesse falado assim, eu criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º, e você pode escolher qualquer um desses 7 dias para você guardar para mim. Se ele quisesse isso, ele teria falado isso. Você poderia guardar o domingo, a terça-feira, a segunda, segundo o que fosse melhor para você. Se o seu emprego te pedisse o sábado, você podia trabalhar no sábado e guardar outro dia. Mas foi isso que Deus disse? Não. Deus falou, você trabalha os 6 dias e no sétimo você para. Ah, mas é difícil. O ladrão também vai dizer que não roubar é difícil. Ele já está até acostumado a roubar. Ele sabe roubar, ele está viciado em roubar, ele não quer trabalhar. Ele quer roubar. Ele também vai dizer, é difícil obedecer a Deus. Deixa eu roubar à vontade? É difícil guardar o sábado? Claro que é difícil. Especialmente para quem está acostumado a transgredir o sábado. E isso é pecado. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versos 10 a 13. Estamos caminhando para o fim. Vou deixar bem claro na Bíblia para vocês. Lembra que nós lemos Efésios 2:15, que fala que Jesus aboliu a lei dos mandamentos. E agora vamos ver o que Tiago tem a dizer a respeito disso, lá no Novo Testamento também, na Palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, olha. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha o que Tiago ensina. Qualquer que guardar a lei inteira, mas não guardar um mandamento, será culpado de quebrar toda a lei. Aquele que disse não matar, também diz para não adulterar. Se você não é adúltero, mas é assassino, você está transgredindo a lei. Você tem que falar de acordo com as pessoas que vão ser julgadas por essa lei. Essa é a lei do quê? Dos 10 mandamentos. Ah, eu guardo os 9 mandamentos, mas eu adoro imagens de vez em quando. Eu faço oração, sou devota de Nossa Senhora da Aparecida, de Santo Expedito, São José, sei lá mais o quê. Eu vou lá na estátua, me benzo, já pecou. Ah, você, mas não roubo, eu não mato, já pecou. Ah, mas eu não mato. Tá bom, você não mata, mas você faz o que Deus falou para não fazer. Ah, não, eu não faço isso, eu só trabalho no sábado de vez em quando. Pecou. Ah, eu não trabalho no sábado, mas eu minto. Pecou. Ah, eu não minto, mas eu roubo. Pecou. Não interessa qual dos mandamentos você quebra. Se você diz que guarda o sábado, mas mente, pecou da mesma forma. Não adianta, é por isso que Deus quer a gente 100% com Ele. Não só 90%. Os 10 mandamentos constituem uma unidade indivisível e se distingue de outras partes da Bíblia por ter sido escrito pelo dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. Quem foi escrever a Bíblia? Foram os homens, inspirados por Deus. Mas quando Deus deu os 10 mandamentos, ele escreveu com o próprio dedo, nas tábuas de pedra. Agora, alguns veem mais alusões ao sábado no livro do Apocalipse quando se fala do selamento dos servos de Deus. Nós lemos em Apocalipse 7:3 ontem que os anjos seguram os ventos até que cada servo de Deus receba um sinal na sua testa. É um selo, o selo de Deus. O livro de Isaías, capítulo 8, verso 16, diz assim, sela a lei no coração dos meus discípulos. O que era um selo antigamente? O selo tem que conter o nome, a função e a extensão do domínio de alguém que é o dono do selo. Então, por exemplo, se eu coloco um selo escrito assim, Ezequiel, pastor da Igreja Adventista de Lagoa Vermelha. É o meu selo. Entende? Como que era o selo antigamente? Ou, por exemplo, Ciro, rei da Pérsia. Ciro é o nome dele, rei é a função dele, Pérsia é o reino onde ele reinava. Qual que é o selo de Deus? No mandamento do sábado está escrito assim, o sétimo dia é o sábado do Senhor, é o nome dele, do Senhor teu Deus, o título dele é o que? É Deus, é a função dele, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, é a extensão do domínio dele. Entendeu? O selo de Deus é o nome dele, ele é o Senhor, a função dele, ele é Deus e a extensão do seu domínio, céu, terra, mar e tudo que existe. Esse é o selo de Deus. Vamos terminar e vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 4. E eu vou fazer para vocês as últimas conclusões dessa noite. Esse é um texto bastante conhecido, bastante famoso, e que vai nos mostrar algo que todos nós devemos saber. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Pergunta um dia para um católico ou para um evangélico o que ele acha que é pecado. Ele vai te responder assim, ah, pecado é coisa errada. Aí pergunta pra ele, mas baseado em quê? É você que define o que é certo ou errado? Dificilmente o católico ou o evangélico vai te mostrar esse texto. E eu vou te explicar por quê. Olha aí o que a Bíblia diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Olha só o que esse texto nos diz. Todo aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei de Deus. O que é o pecado? Transgredir a lei de Deus. Por que o católico ou o evangélico não vão mostrar esse texto para você? Porque eles não querem guardar a lei de Deus. O católico, ele não quer roubar, ele não quer matar, ele não quer adulterar, ele não quer mentir, ele não quer cobiçar, ele não quer tomar o nome de Deus em vão. Porque o católico também crê em Deus. A gente não deve ignorar isso, é verdade. Muitos católicos vão para o céu pela graça de Jesus Cristo. Porque são sinceros naquilo que eles conhecem. E se eles conhecerem a verdade como nós estamos mostrando hoje, vão obedecer à verdade. Porque eles amam a Deus, certo? Agora, muitos católicos preferem o quê? Não, eu quero adorar essa estátua aqui. Não, essa estátua aqui fez um milagre na minha vida. Eu quero seguir esse caminho aqui. Todo aquele que transgride a lei pratica o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Por isso que o católico não vai te mostrar esse texto. O evangélico, ele não quer adorar a estátua. Mas ele também não quer guardar o sábado. Ele também não vai te mostrar esse texto. Que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Agora, só vou relembrar para vocês o que está escrito em Romanos 13, 10. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. E a Bíblia diz assim. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha só. O cumprimento da lei de Deus é o amor. Amar todos os católicos. Amar todos os evangélicos, amar todos os políticos corruptos, amar todos os pastores ladrões, amar todas as pessoas. É fácil ou é difícil? Se for, é só por Deus, como João diz. Se a lei de Deus fosse só vir na igreja no sábado, era fácil. Você vem aqui na igreja no sábado, opa, tô guardando a lei. Mas amar as pessoas não é fácil, especialmente, e também aqueles da nossa família. A gente tem dificuldade, às vezes, de amar o pai, a mãe, o filho. Fazem coisas erradas que a gente não gosta, a gente fica bravo. Mas vocês entendem que a lei de Deus, ela é o amor. Por que Deus quer que você guarde o sábado, não adore imagens, não fale o nome de Deus em vão, não tenha outros deuses, que você honre o pai e a mãe, que você não mate, não roube, não minta? Por que ele quer isso? Porque ele quer uma vida de pessoas que se amam. E quem se ama, não se mata, não rouba as coisas dos outros, não mente contra os outros. É isso que Deus quer. E aqui a gente começa a entender mais. Uma coisa importante. 1 João 5, versos 3 e 4. A Bíblia diz assim. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que é amar a Deus? É guardar os seus mandamentos. Não adianta eu dizer para minha esposa assim, esposa, eu te amo, mas eu estou te adulterando contra você. Eu estou fazendo filho com outras, estou transando com outras, estou trazendo doença para você. Isso é amor? É amor só de boca, né? De boca é fácil dizer, esposa, eu te amo. Estou fazendo todo o contrário. Amar a Deus da mesma forma. Não é dizer para Deus, eu estou aqui nesse culto, eu te amo, mas não quer guardar os seus mandamentos. E o amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Ai, que droga, eu tenho que guardar esse maldito sábado. Esse não é o espírito que guia o povo que ama a Deus. Ai, que droga, porque eu não posso adulterar. Como eu quero adulterar? Que droga que eu não posso matar. Tô com uma vontade de meter a faca em alguém. Não é esse espírito que guia quem ama a Deus. Um privilégio não matar ninguém, não roubar ninguém, não mentir e guardar o sábado também. É um privilégio, é uma honra. E a última pergunta, quem dentre vós deseja ter o selo de Deus estampado em seu caráter? Esse selo de Deus que coloca a lei de Deus no nosso coração, que como João falou, é só por Deus. Coloca o amor, coloca a fé, coloca a vontade de obedecer. Eu vou fazer um apelo bem simples. Se você não quer, não se sinta envergonhado. Você não tem obrigação de querer. Mas se você quer ser fiel àquilo que Deus te mostrou hoje, eu vou pedir simplesmente que você levante a sua mão. Quantos daqueles aqui gostariam? Assim como estamos, vamos orar a Deus. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pelas verdades da tua palavra, Pai. Amém. elas são difíceis porque nós estamos acostumados a seguir outro caminho, Pai. Mas nós queremos, Pai, te amar porque o Senhor é digno de todo amor, Pai. Amém. O Senhor enviou Jesus por nós, Pai, para pagar o preço dos nossos pecados, Pai. Amém. Nós que transgredimos o sábado, nós que adoramos imagens, nós que mentimos, nós que roubamos, nós que matamos, nós que fazemos e pensamos o mal no nosso coração, Pai. Perdoa a cada um de nós aquilo que nós temos falhado e transforma a nossa vida, meu Deus. Amém. Por favor, Pai. Nos ensine a amarmos uns aos outros e a te amar segundo a tua lei. E que o Senhor também nos dê força para guardarmos o sábado, para abandonarmos mentiras, corrupções e pecados, para realmente guardarmos os seus mandamentos que não são penosos, Pai. Amém. Abençoa os visitantes que estiveram aqui essa noite, abençoa os membros desta igreja, me abençoa. Te peço somente pela graça de Jesus, que é o nosso único merecimento, Pai. Amém. Que o Senhor nos guarde, proteja na volta para casa e nos traga aqui amanhã para te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém.